Cristo quer te salvar. Ainda é cedo, porém tarde vai ficar. Ainda é cedo, mas a noite vai chegar. Vem, porque a chuva sobre o mundo vai cair. Se não tens teto e não tens pra onde ir, a segurança está em Cristo, pode vir. Passado, vem que um novo dia vai raiar. Não tenha medo de nascer para Jesus. O sacrifício de Jesus é teu também. Deixe esta tristeza e agora vem. Vem, não tenha medo, Cristo quer te salvar. O sacrifício de Jesus é teu também. Por isso deixe essa tristeza e agora vem. Vem, vem esquecer o teu passado. Vem, que um novo dia vai raiar. Sacrifício de Jesus é teu também. Por isso deixe esta tristeza e agora vem.